Sala Azul 4980, para o táxi 94 a bordo, autonomia 0325, alterna Maceió. Autorizado táxi Índia, Monte Caridão no 02, 198, 95, legal no 09, Azul 4980. Gente, então táxi via Índia, 909, torre 295, Azul 4980. Torre Azul 4980, ponto de espera pronto. 4980, boa noite, autorizado Leandro Ecolar no 0, vento 180 graus, 109. A linha aí decola da 190, do 4980. Salvador, Gona 9770, WZ, aliás, Tech-Ray. 70, boa noite, avistado, cheque sem pouso, vento 180 graus, 089, pista no zero molhada, sem chuva na vertical. Ajuste de altímetro no 09, pouso autorizado. Livre pouso no 0, baixar travar, Gona 970. Azul 4980, declaro 03, controle 1, 1, 9. 49, decimal 35. 1935, azul 4980. Estou aí, Salvador, boa noite, gol no 170 e LF, dá 1-0. Gol 1-170, sente do tráfego avistado, continua a aproximação, vai de pista 1-0 livre. Nada. Fizemos solo 05, direito 121, decimal 9. Posição 211. 211, agora não tem certo. Solo, Salvador, agora 970, boa noite, Alfa. 970, Alfa, Juliette, botão no 1. Alfa, Juliette para 11, pelo 970. Solo, TAN 3305, posição 5, pronto para o estacionamento. 3305, autorizado para chegar a acionar, portanto. Está autorizado para o estacionamento, reporta para o táxi, o TAN 3305. Bono 970, reportante da Juliette, mantendo a posição. Gente, a patrante da Juliette, Bono 970, mantendo a posição. Relação, portas em automático. Ok. Depois do solo. Lima e o Romeu checada. Antes da Juliette, pelo 970. Pelo 970, mantém posição, aguarda. manter aguardando. Tá, 3005, mantém a posição, aguarda, Boeing, taxi alto, aguarda, após início o push, aposta no taxi, ok? Aguardando, tá, 3305. Coronel 70, autorizado, Juliette, portão no 1. Ingresso, Juliette, coronel 70. Boa noite, o número 70, Bruno Alfa. Bruno 70, Alfa, Juliette, portão no 0. Reporta antes da Juliette, bom número 70. Reporta antes da Juliette, bom número 70. Salvador, boa noite, Azul 4959, informação Bravo, está faltando. Azul 4959, autorizado Ilhéus, autoconforme plano, nível 180, plano Yankee. Saída Coral, curva direita, com a decolagem, acima 0260. Ok, autorizado 180, com plano Yankee para Ilhéus. Sendo oferecido Coral, primeira curva direita, 0260, transponder o Azul 4959. Correto, porta push, quanto não se lembra. Portará. Passa a Juliette, o Rony está dentro. Número 70, Juliette, portão no 0. Realizado ingresso de baixo, portão no 0, o Rony está dentro. Então, 3305, som. 3305, som. Prossiga. Orenic que sola, 5 e bom, empaque, taxi alto, aguarda. Estará autorizado, puxa, reporta, pronto, táxi. Tá 3305. Após a passagem da nata retaguarda, está livre o posicionamento, reporta para o táxi. Está dando 3305. Salvador, boa noite, Azul 1001, Guarulhos, nível 3, reserva, sentindo a informação grave para autorizado. Azul 1001, Guarulhos, autorizado, vento Azul 10, Taubaté, nível 360, saída da El, transição ótima, com curva direita, pausa colagem, transponda 5102. Azul 5001, autorizado, Guarulhos, nível 360, via Aperture 10, pode Taubaté, até Taubaté. A saída da Elma, ótima, com curva direita, aciona 5103. Mano, nível 360, a porta puxa do 5001. 3600, reportarão, azul 0750. marcado. Vento 180 graus, 089. Ajuste de altímetro, 10019. Pouso autorizado, pista 10. Molhada, é, sem chuva na vertical. Passa, 31178. Comodoro, Rio 5972, boa noite. Rio 5972, boa noite. Qual? Prossiga, senhor. 5972, Galeão, autorizado, via P9BV857, nível 400, saída da El, Leda Irume, com curva direita, após a colagem, responda 5104. É, por isso, senhor, confirmando essa aerovia R-Nave, né? Paulo, Santos 305, nosso táxi, nosso AB é de 155, autonomia 4 horas, alternativa Fortaleza. Santos 305, táxi CV Índia, ponte para dono 02, 1 no 8, 95, legal 909. Via táxi Índia, ponte para dono 0, torre na frequência 1 no 8, 95, com ajuste de 1019, Santos 305. Nossa, dois afirmam, a aerovia nave, confirma, tem alguma CHG? Modificando a rota? Então, eu vou dar uma confirmada com a coordenação aqui, agora desculpa, vamos ver se... Solo Salvador Oxaner 6224, paciente da Brava, autorização Aracaju. O TAM 3178 no solo azul no 6, direita via Foxtrot, chame solo frequência 121-1. Foxtrot, direita, vai chamar solo 121-1, boa noite. Boa noite, bom descanso. Autorizado 190, saída Conte com curva esquerda, transponder 0263, confirma a frequência de controle. Controle 1 no 9, 35, chinamento 24, a porta pronta, puxa. Confirme, é, não copiou a frequência de controle. Controle 1 no 9, 35, a porta pronta, puxa, chinamento 24. 1935, repórter puxa, chinamento 24. Solo Salvador, boa noite, 3178, livrou na pista. 78, Alfa Juliette, Porto Meia Dúzia. Alfa Juliette, Porto Meia Dúzia, Tráfego Salvador, boa noite, Federal 9973, está com a informação Bravo. Só um minuto, qual Federal 9973? Na sua escuta. O TAN 3305 decolado ao Zuno 9, controle 119, decimal 35. 119, decimal 35, TAN 3305. Esquinal 72, pronto, copy. Quatro, 9973. Negativo, isso, com 972, pronto, copy. Rio 5973. Disco 972, já cheguei aqui. É uma CHG com outra rota, pronto, copy. Diga. Potente, Galeão, nível 400 na rota Diné, direto Doquiluco. Seguro, Caravelas, Vitória e Alfa Delta Alfa. Saída da El Leda, após Leda voa em posição de neve, curva direita. Transponder 5104. E o controle? 119.35, controle. Notícia, estou autorizado para o Galeão, nível 400. Direto à posição Doclo, Serra Golf Romeu, Porto Seguro, Caravelas, Vitória, Aldeia, após o autoplano de voo. A trilha da El Leda, Diner, 5104, transponde 9.35, o controle. Ponto para o push, isso com nossa 2. Nossa 2. Controle, igual na 723. Federal 993, solo. Prossiga. Estou com o C35 no posto do seu plano, está em contração com o plano de voo. Aqui há mais 3 minutos, ainda está pagando a cópia, aguardando. Ok, está na sua escuta. Paulo Salvador, boa noite, ao Rio 5974, com a informação Bravo. 974, Guarulhos, só instante para a Copa, por gentileza. Portão 9, azul 5001, autorizado, pushback treinamento, reporte para o táxi. O tráfego sideral na 973, você teria a saída prevista para Confins? Nossa primeira via aqui seria Pesulu 1-0. Pela Pesulu 1-0, a prevista inicialmente seria da Euleda, após Leda, direto Motiva. Ok, tá, é olhando a morte, mas fala se você escuta para o próprio quando chegar no final. Sim, só um instante para a autorização. Ok. Afirmativo, autorizado Guarulhos, via Pesulu 1-0, nível 340, saída da El, transição ótima. Curva direita após a colagem, transponde a 5-1-1-2. Controle 1-9-35, é porta plus, risco 974. 1935, tá bom. Salvador, Xanaia 6224, pushback, estacionamento, portão 3. Meu nome é Scott, autorizado, puxa, porta, pronto, táxi. Só táxi, nada de espaço. Salvador Azul 5001 para táxi até na Galeão, autonomia de 4 horas e 10, POP 124. E o Azul 5001, autorizado táxi em Índia, buscando no 0219, se manda 5, negou no 0119. O Azul 5001, autorizado táxi em Índia, considera, pronto, 2895, ajuste 1019. Por que a gente empurre bastante pra trás, hein? Pode passar? O Azul tá iniciando o táxi através do 9. Vai demorar pra iniciar o táxi, chegando no 24? É, pode demorar um pouquinho, porque é um vinte, já os comissários preparar a caminho, pode ser que demore um pouco, o segurança pode esperar. Bem, se a gente tiver condições de puxar até 743, agradeço, fechamento 224. Deixando livre a passagem. Ok, está pedindo. Quase 5001, através de posição meia dúzia, a teta vinha que vai puxar até 743, se não libera a passagem, prossegue ponte espera. Obrigado, Vian. Valeu, meu bom. Paulo Salvador, o Rio 5972, informação Bravo, por chega só nessa. Esse final 72 agora que puxa. Cuidado, puxa, para dar ataque, hein? Esse final 72, mantém a posição agora. Mantém a posição agora, Rio 5972. Bravo do Salvador, muito boa noite, o Azul 2774, sim, declamação Bravo, autorização Porto Seguro. Azul 2774, aguarda qual vai precisar, Bruno? Aguarda. O número 3, para posicionamento, Azul 4959. 4920, Azul 4959, autorizando, puxa, mostrou o táxi. Cidade de Marataxi, do 4959. Eu me mostrei no 7. O sinal 72 está guardando pro push do Vida Aeronave, está puxando até 703. Fica próximo da Eta 409 aqui, aguarda. O senhor, em coordenação com a manutenção, disse que tem condições de fazer o pushback com segurança, livrando aí o tráfego que vai ficar lá na entrada do parte 3. Sim, é autorizado, puxa, isso com o nosso setor já pode voltar. Autorizado, obrigado. Salvador, boa noite, Azul 5001, ponto espera dando certo. Azul 5001, boa noite. Autorizado alinhar, decolar, pista no 0, vento 1, 70 graus, 109, ajuste de altímetro no 019. Gente, Azul 5001, liga alinhar, decolar, pista 10, ajuste 1019. 7, nível 180. Mano, vou firmar 77 Terraira após direto. Sai da Coral, curva direita após decolagem, aciona 0264. Autorizado Porto Seguro no nível 180 via Golf 67 até Terraira. A saída será Coral com curva à direita. O nosso transporte é 0264, o azul 2774. Bota no push. Passar para o push. A 6224, 133 a bordo. Estamos atendendo Salvador, 2 horas e 15, outra vez. Xena 224, autorizado táxi Índia, ponte espera 0218, 195, que negão 0019. Xena 224, ponte espera Aerotaxi Azul 4959, POB de 71, 3 horas e alterna Salvador. 4959, segue o 767 via Índia, ponte parada no 02, 198, sua 95, negão no 099. Chegando no 67, ponto de espera 1895, Azul 4959. Salvador, eu vou no 409 e 407. 9407, saída da El Lady Room, é 4 cópia. Da El Lady Room, eu vou dar no próprio gol 9407. Aerotaxi, 5972, controles a bordo, 1317, entrando Guarulhos. 5972, autorizado táxi via Índia, ponte parada no 0, torre 1 no 8, escola 5, legal no 0 no 9. Torrinho, Salvador, boa noite, Gol no 723. Boa noite, Gol no 723, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarde, pista livre. É, por enquanto, pista molhada sem chuva, molhada pra úmida. Gente, aguardando autorização no 723. Salvador, o Rio 5972, ingresso na Índia, porta posição de espera, pista no 04. Boa noite, mantenha a presente posição, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, respeito 972. Saneamento 224, decolando os 38. Chame controle, Salvador, frequência 119, desconto 35, boa viagem. Controle 1935, 6224, obrigado, boa trabalho. 1723, pista no zero, pouso autorizado, vento 170 graus, 109, ajuste 80, 119. Livre pouso 190, vol 9723, 109, ajuste. O Rio 5972, tráfego na final, é o Boeing da. O Boeing 737 da Gol, observe a passagem, após autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Após o pouso do tráfego na final, alinhar e manter, Rio 5972. Não tem como ele pagar a cópia. Gente, a gente vai entrar em contato. Obrigado. 9407, vamos. Azul 9407, Galeão autorizado. Delta 9857, nível 340, saída da Lady Room com curva direita, após decolagem, 3.5127. Corrigindo, 3.5120. Zona Galeão, nível 370, APA 9857, perfil da Dael Lady Room, primeira curva direita. Transponder 5120, gol 9407. Gol 9407, correto, contra push. Contra push, gol 9407. Controle está confirmando o nível 370 para o gol 9407. Negativo, nível 340, gol 9407. 340, gol 9407. Salvador, boa noite, voo 934.11, Maceió 350, informação Bravo. Voo 934, Maceió autorizado, VP Zulu 7, Orago, direto. nível 350, sai da Puca, transição Caju com curva esquerda. Controle 119, decimal 35, aciona 5115. Autorizado Maceió, nível 350, operador 17, Orago direto. Cola da 10 com curva esquerda, Puca Caju. 1935 é o controle, 5115 no transponder, voo 934. Voo 934, correto, é quanto puxa. Reportaremos. Estará o 9973, solo. Transfira, 9973. Entramos em contato com, novamente falando de voo, chegou lá do sistema 3, estão tratando. Então tá pronto cópia, confie só aguardando o código transponder posterior. Tá pronto cópia? Remativo, pronto cópia. Será na nossa 3, confins autorizado, via Pesolu no 0 pro BAV, Pesolu no meio. Nível de voo 360, saída da L, transição morte, vai com curva direita após decolagem. Controle 19 decimal 35, aguardando o código. Ok, estou autorizado o nível 360 para confins, via Pesolu 10 até pro BAV, após o Pesolu 16. Decolando a 10, na da L, morte, vai com curva direita, vai chamar o controle 11935. Aguardando o transponder, federal 9973. Correto, confirmando transição ótima. O transponder tá agora 5123, federal 9973, reporta, ponto puxa. Ok, transponder 5123, confirmando Dael Motiva a transição. O federal 9973 está pronto para o selecionamento do Pascal. Será na nossa 3, correndo que solo assim que a TR está com certa guarda, autorizado o puxa, pode prontar. Depois a TR vai iniciar coordenando com o solo, federal 9973. Solo, boa noite, 723, Rebrão. Boa noite, 723, reporta antes da Juliette. Antes da Juliette, reportará. O solo 9407 da Gol, posição 8, puxa e ação. O 9407, autorizado puxa, pode prontar. Obrigado. Rio 5972, decolado aos 42, controle, frequência 119, decimal 35, boa viagem. Apareci, obrigado, senhor, de volta. É. Azul 4959, atenta à possível esteira do 67 decolado à frente, quando pronto, o vento é sul, 180 graus, 089, norte 1019, livre a decolagem. Ok, quando pronto, estamos livre a decolagem, 4959. Confirma o vento, por 4959. Confirmo, vento 180 graus, 089. CF, está iniciando, 4959. Sua esquerda vai iniciar o push, aguarda. Confirmativa então, aguardando a sua esquerda, 5974. Solo azul 2774, está pronto para o táxi. O nosso POV 57 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternando vitória. Autorizado o táxi em Índia, ponte para dono 0, torre 118, decimal 95, negão 0019, azul 2774. Sobre táxi, pátio Índia, quanto próximo ponto espera, torre 118, 95, 1019, azul 2774. Bom, no 723, mantém posição na Juliette, sete passagem a TR. E vai para o seguinte ponto espera, e após autorizado o portão 04. A gente aguardando a passagem do ATR, após prossegue para o 4, o gol no 723. Solo Salvador, o gol 934, pushback de acionamento, ponte 11. O 934, autorizado, push contra. Autorizado, reportaremos o 934. Outro 959, declarado os 44, controle Salvador, frequência 119, decimal 35, boa viagem. Do 4959, é a tua? Indo pro 4, eu vou 9, segue 23. Sim. Salvador, muito boa noite, o Azul 2774, próximo ponto de espera. Azul 2774, boa noite. Autorizado, aliás, decolar pista no 0, vento 170 graus, 109, no ajuste de altímetro 019. Livre alinhar e decolar o Azul 2774. Horas e 37, autonomia alterna Guarulhos, 57 a bordo. 57 a bordo, voo 9407, taxi via Índia, ponte paredão no 0, torre 198, espalho 95, nível 90, 19. Quero dar ponto de espera, 90 pela Índia, quando lá torre 18, 1895, com 109 do 9407. Para o táxi, o Sideral 9973, são 3 a bordo, 4 horas e 20, alternando Guarulhos. 9973, autorizado táxi, na saída para 3, Sérgio, passagem a Boeing, agora através 08. Via Índia, ponte para dono 0, torre 198, espalho 95, nem 0019. Aqui está livre o táxi, vai fazer passagem ao voo no ingresso baixo, precisando via Índia, chama a torre 1895. Guarda o 09, Federal 9974. Isso, 974, código de sola, 5 Federal, taxi certo agora, autorizado, puxa, pode táxi. Autorizado, puxa, pode Salvador, o gol 1964, para o táxi 79 no POB, 2 e 3 de autonomia, alternando João Pessoa. Gol número 34, autorizado, táxi via Índia. Reporte através do portão 612, gol número 34. Libertáxi, reportaremos através do 612, gol número 34. Mantenha o ponto de espera, o Gol 9407. Mantenha o ponto de espera, o Gol 9407. Azul 2774, decolado 249, chame controle Salvador, frequência 119, decimal 35, boa viagem. Controle Salvador, 119-35, Azul 2774. Torre Salvador, boa noite, passarelo 2334, final da 1-0. Salvador? Passarelo 2224, final da 1-0. Gente, passarelo 2224, tráfego avistado, vento 170 graus com 8 nós, checa o trem, pouso autorizado, 1-0. Baixada travada, pouso autorizado no 0-2-4. Rio 5974, Quartax, BB-05, autonomia 340, Galeão. Autorizado táxi é Índia, ponte cara dando 0219, 195, negão 0019 e Rio 5974. Salvador, boa noite, 68, baixou, travou, passando de a serra, boa noite. 8-68, sede do tráfego, partiu aproximação, número 2 para o pouso, tráfego persegue a TR, 10 segundos do cruzamento da cabeceira. 68. T224 pousou, liberando via taxiway Eco, chame solo, frequência 121, decimal 1, boa noite. 21-1 via Eco, obrigado, boa noite, 2224. Solo, muito boa noite, 2224, livrou via Eco na sua escuta. Parceiro 224, Alfa, Aquilo, 43, posição 4, Romeu, pode confirmar se a pista se encontra molhada? Alfa, Aquilo, 43, 4, Romeu. Dá uma olhada sim, o 2224 informa. Cuidado. Olhada. Olhada, viu? 768. Gol 9407, na curta final 737 da companhia. Observa a passagem após estar autorizado a alinhar e manter. Olha a passagem, trago da companhia, autorizado a alinhar e manter no 049407. Torre Salvador, boa noite, o Federal 9973.0 da 10. O Federal 9973, boa noite, Mantel, quanto espera? Mantém quanto espera, Federal 9973. Boa noite, 68, solo 57, direita via Foxtrot, solo Salvador, frequência 121, décima 1, boa noite. Boa noite, Tomás. Lagoa 1868. Boa noite, 68, off Juliette, portão 05. Juliette 05, obrigado. Voo 9407, decolagem autorizada, piscina 0, vento 180 graus, 1 0, nossa. Viu, decolagem, voo 9407.